eu vou pra avenida de coração. Eu vou bem vestida de camaleão. Eu vou pra avenida de coração. Eu vou bem vestida de camaleão. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, eu. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, eu. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, eu. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, eu. Yeah, yeah, yeah.